a Praça Castro Alves é do povo. Com o céu e do avião, o frevo novo, o frevo, o frevo. Todo mundo na praça e a gente se engraça no salão. A Praça Castro Alves é do povo. Com o céu e do avião, o frevo novo, o frevo, o frevo. Todo mundo na praça e a gente se engraça no salão. Mete o puto nele e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra nós perder e terminar sozinho. Passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo até que pintar. Mete um puto nele e vai abrindo o caminho. Pega no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo até que pintar. Vamos tirar o pé do chão. Olha aqui, ó.